de todos os pobres e de todos os ricos, o homem mais valioso e mais feliz. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de paz, de espiritualidade, que eu posso, enfim, cumprimentar os nossos amigos. Boa noite, meu amigo Alan Diniz Souza. Ô, meu amigo Wilson, boa noite Luiz, que está com a gente hoje, boa noite Rodrigo, que está aqui nos auxiliando, como sempre, na técnica de som. Boa noite a você que nos ouve pelas nossas ondas do rádio e pela internet, pelo nosso aplicativo União Rádio Web, pelos nossos Facebooks. Você pode deixar sua pergunta, seu questionamento, sua dúvida, sempre é importante para engrandecer o nosso programa. Seja rico de perguntas, né? Como diria aqui o nosso texto, e seja pobre de ignorância, né? Abra sua mente, pensa diferente, olhe além dos horizontes. Sabe que esses dias eu estava conversando com um amigo, né? E esse amigo ele estava assim meio com preconceito lá com uns conhecidos dele que eram muito ricos financeiramente falando. E eu falei assim, mas é ciúme seu, né? Ele ficou chateado comigo. Ele falou, não. Eu falei, meu amigo, assim, ó, nós temos que falar que a gente não tem preconceito é quase impossível. O meu preconceito é de qualidade, não de quantidade. Então eu sou amigo de muitos pobres e de muitos ricos, financeiramente falando. Mas todos são ricos, mas e muito ricos em amizade, em carinho, em compreensão, em dedicação ao próximo. O dinheiro, estar com muito dinheiro ou estar com a falta de dinheiro é um problema sério para a evolução. Né? Os dois distraem muito, né? Tanto ter muito como não tem nada. Não tem nada, está sempre preocupado o que vai comer, o que vai vestir, onde vai morar, onde vai dormir. E o que tem muito, ele está preocupado com todo mundo em volta dele, né? Essa semana, minha prima estava contando de uma tia da parte dela lá, que foi financeiramente a que ficou mais rica da família. Mas era também a que tinha mais coração. Então, todo o resto da família abusa dela até hoje. Ah, precisa de dinheiro. Ah, fala lá com a tia Ditinha arruma, ela ajuda, ela faz. E de fato ela faz, agora ela já está bem avançada na idade, já viúva, né? Não teve filho. Então ela adotou a família dela inteira e assim ela vai ajudando, vai comprando, vai pagando. É uma rica com dinheiro, né? Uma rica em bem fazer, em uso do dinheiro, em ajudar as pessoas. Mas esse assunto, pobreza e riqueza, é um assunto que merece uma reflexão mais profunda. É um assunto que não é bolinha da gente falar, não. É um assunto para a gente pensar no que somos ricos e no que somos pobres. Boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Há bastante tempo que não nos visita, né, Luiz? Está aproveitando aqui um pouquinho a folga do final de ano, não é isso? Boa noite a todos. Eu sou rico de oportunidades, né? Porque eu arranjei emprego aí por uns 6 anos nas sextas-feiras, através de um centro espírita que se propôs a estudar as obras básicas. Então as minhas sextas-feiras ficaram fechadas. Mas saímos de férias, o pessoal parou agora dia 8, eu disse assim, ótimo, agora eu vou no programa Visão Espírita e vou fazer parte da equipe. Então é com um prazer muito grande. O texto aí é do André Luiz, né? Realmente é complexo, é um trecho assim bastante. Ele faz tanto trocadilho que às vezes a gente até se embaralha, né? Pois. Mas muito bem feito, muito bem escrito e é realmente bastante oportuno. É interessante que a palavra pobreza, logo no início, né, etimologicamente, ela foi utilizada no início com o objetivo de descrever, de caracterizar aquilo que não produz. Hoje em dia a gente usa a palavra para descrever aquilo que carece de alguma coisa, aquilo que falta alguma, né? O pobre é aquele que tem falta de alguma coisa. Então quando nós falamos, por exemplo, sobre o solo pobre, Então seria um solo que faltam nutrientes, né, que faltam substâncias necessárias para poder produzir adequadamente. Mas tem relação uma coisa com a outra, porque mesmo aquele que é carente de alguma coisa, em razão dessa carência, ele acaba também não produzindo. Então este solo ele não produz por conta dessa carência. Então esses dois sentidos do termo pobreza acabam atendendo, né, ao nosso entendimento. Mas um texto como esse, como você colocou, Luiz, ele nos faz pensar um pouco mais sobre o que de fato nós consideramos como pobreza e como riqueza e como objetivos. Porque o objetivo da doutrina espírita, de uma maneira geral, é esse. Ela nos é apresentada como uma filosofia, não por acaso. A filosofia, nós temos um amigo estudante aqui da filosofia, não é, Alan? Estudante, exatamente. O nosso futuro filósofo aqui, a gente sabe que a filosofia é a mãe de todas as ciências e ela surge com o objetivo de justamente indagar, de criticar, de sair do senso comum. Enquanto a maioria das pessoas vão vivendo, né, as suas vidas distraídos, sem saber o que está acontecendo, o filósofo ele aproveita as oportunidades para discutir aquilo ali, né? Mas será que isso realmente é ser pobre? Será que isso realmente é ser rico? E quando nós falamos no mundo moderno sobre riqueza, a gente fala, de uma maneira geral, sobre dinheiro, né? O rico é o que tem dinheiro e o pobre é o que não tem dinheiro, simples assim. E o texto aqui nos abre outras alternativas de interpretação. Não é só o dinheiro que define a riqueza. O significado da palavra, né? O significado da palavra. Por exemplo, o que para nós, seres humanos, o que para nós tem mais valor? O que é mais valioso para nós? É o dinheiro? Não, né? Porque a gente vai desencarnar, o dinheiro vai ficar, né? Não tem a dúvida. Eu diria que é o ar. O ar é uma coisa extremamente valiosa. Né? Hoje a água. É, só que enquanto espíritos também não faz diferença alguma. Enquanto espíritos imortais, a água, pouca diferença faz. Agora, enquanto alunos matriculados nessa escola, o bem que nós temos mais valioso é o tempo. Muito mais do que a saúde, até do que a boa água. Porque é claro que tem relação, mas o que acontece? Não é incomum uma pessoa com muita saúde, esbanjando saúde e morrer, desencarnou. Sai aí, sofre um acidente, morreu. Tinha toda a saúde do mundo, estava lá frequentando academia e morreu. Morreu. Então, morreu, deixou oportunidades aí de aprendizado para trás. Então, o que temos de mais valioso é tempo. Se o que temos de mais valioso é tempo, poderíamos avaliar então a nossa riqueza como a capacidade de organizar o nosso tempo, a fim de que aproveitemos esse tempo nas coisas que realmente são valiosas, nos objetivos que nos trouxeram aqui neste mundo. Nos objetivos de aprendizado, a gente veio para cá para aprender o quê? Para aprender a amar, aprendermos a amar. Talvez esse seja um ensinamento mais profundo, né? Mais necessário. E aprender a amar é um processo. Né? Você sabe que ontem eu estava fazendo uma reflexão sobre esse assunto, né? do que estamos aqui fazendo. Né? E pensando nisso, eu fiquei imaginando assim que é uma coisa até óbvia, talvez, que eu vá falar, mas eu acredito ser importante. Nós não temos razão de ser na solidão. Porque somos para quê? Somos para nada. Né? Então, já existiram algumas teorias de entendimento da humanidade, por exemplo, o niilismo, que pensava no nada, né? Para falar de uma forma simples. Do nada viemos, do nada vamos, nada precisamos. Então, para a gente não cair, inclusive Kardec faz na introdução da Gênese uma defesa, né, contrária a essa atitude niilista. Né? Então, o que acontece? Nós estamos aqui pelo e para o outro, porque nós só viemos ao mundo graças a um pai e uma mãe, senão a gente não tinha vindo ao mundo. Então nós estamos aqui por conta disso e estamos aqui para o outro. Então quando nós nos abrimos para esta convivência, não quer dizer que vai dar tudo certo, que vai ser tudo em paz. Não quer dizer que nós sejamos ricos de verdade, né? Porque há uma fala complicada quando a pessoa fala assim, como que está o fulano? Aí o fulano, a pessoa fala assim, ih, o fulano está bem, né? O fulano está bem, está bem de dinheiro. É a única quando preocupação... Quando se fala isso, é justamente sobre dinheiro que se fala. O fulano está bem. Ah, então você já imagina ele ganhando dinheiro, viajando. Né? Ele está bem de dinheiro, né? Aí, eu tenho um senhor que eu conheço, ele está muito bem, mas não tem dinheiro. Né? Ele não tem dinheiro, mas ele está muito bem. É isso que a gente precisa aprender, né? Aprender a avaliar de forma diferente o que é bem realmente, o que é estar bem ou não. Está bem. Agora, essa avaliação... A gente fala muito do autoconhecimento que proporciona essa avaliação. Mas não tem como a gente fazer o autoconhecimento sem conviver também com o outro. Porque como que eu vou me conhecer sem saber o que o outro me provoca, o que o outro me desequilibra? Então, às vezes, eu me desequilibro em ver a pessoa rica porque eu não sou rico. Às vezes, eu me desequilibro vendo a pessoa rica porque ela não aproveita a riqueza que ela tem. Às vezes, eu me desequilibro em vendo a pessoa rica porque ela não faz o que eu acho que eu faria no lugar dela. Você acha que ia usar muito melhor aquele recurso? Eu acho que ia usar muito melhor. Mas Deus me livre dessa aprovação, né? A riqueza, em muito, nossa, é uma distração tão grande para a essência do que você falou. Estamos aqui para... implantar o reino de Deus em nosso coração, que é o reino de amor. Esse reino de amor não precisa de dinheiro, dá para você implantar ele com dinheiro, sem dinheiro. Agora, o que você tem que fazer é se importar em querer evoluir. Não vejo outra maneira. Está aí o exemplo de Jesus, que é o nosso guia, é o nosso modelo. Né? O exemplo dele é esse. Ele diz que o filho do homem não tinha nenhuma pedra para apoiar a cabeça. Ele nunca acumulou nada, nenhum recurso, não deixou nada. Depois da morte dele, não deixou nenhuma herança, nada. No entanto, nunca nenhuma mensagem, nenhum reino, né? Nada durou tanto tempo, perdurou tanto tempo e cresce durante todo esse tempo como a mensagem que ele deixou. Então, prova de que existem coisas que passam... O plano foi bem feito, né? Foi, e outras que não passam e não passarão jamais. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos alerta sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, aqui no centro de Piracicaba, na esquina com a Alferes José Caetano. Nós vamos agora, o Rodrigo vai soltar aqui a nossa mensagem, né, a nossa prece de abertura na voz da Sueli Calda Schubert, e retornamos daqui a alguns minutos para o segundo bloco do nosso programa da noite. Oração. Senhor, no Santuário do Lar, recordando a tua sábia conduta, no abençoado reduto doméstico, nós, os discípulos imperfeitos da tua mensagem de luz, erguemo-nos para rogar em favor das nossas lutas. Ajuda-nos a amar, embora a aflição de que nos sentimos objeto. Ensina-nos a servir, apesar dos desencantos que acumulamos. Oferece-nos inspiração para as atividades, mesmo em face do cansaço ou do desespero que nos esmagam. Doa-nos a alegria, conquanto as chuvas de fel nos atormentem. Instrui-nos no serviço do bem, mesmo com as feridas não cicatrizadas das lutas renhidas. Levanta-nos para prosseguir e perseverar. Não somos outros espíritos, somos os dilapidadores da paz alheia, envergando roupagens novas. Somos os algozes do passado, travestidos de vítimas no presente. Somos os inquietadores, agora inquietados, Somos os semeadores da discórdia, colhendo cardos. Somos os pomicultores da usura, nas mãos da necessidade. Recapitulamos para aprender, recomeçamos para crescer. Ainda ontem, ouvindo tua voz, desertamos do dever. E dizendo-te servir, distendemos a impiedade e a perturbação. Hoje, porém, libertados da imprudência, levantamo-nos para a vida. Sê nossa rota, nossa luz, nosso bastão. Senhor, sustenta a nossa fragilidade e apiada-te de nós. Marcelo Ribeiro. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta depois dessa linda mensagem na voz da Sueli para o segundo bloco do nosso programa dessa noite. Neste bloco nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembramos sempre que esse é um estudo sequencial. Em cada programa nós avançamos por um pequeno trecho e durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui dos amigos Allan Diniz Souza e Luiz Pessoa Guimarães. Mas você também pode participar pelo telefone 2105-6611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Nosso amigo Allan está ali, a postos, ali pronto, esperando para responder a sua pergunta. E não chegou nenhuma ainda. Não chegou nenhuma ainda, mas agora vai chegar, eu tenho certeza. Então, mande a pergunta que a gente vai responder no ar ainda. Se a gente não responder, a gente vai estudar, vai pesquisar para responder no próximo programa. Nós avançamos hoje, estamos no capítulo 18 e avançaremos hoje para os itens 13, 14 e 15. Entramos hoje, então, na parte do capítulo que é Instruções dos Espíritos e vamos, então, ler o texto Dar-se-á aquele que tem. Começa com a citação ao Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 14. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Por que lhe falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: É porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada vem, e ouvindo nada entendem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Ora, a próxima citação é ao Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houver de servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem, se lhe tirará. Segue o comentário, a mensagem do Espírito, de um Espírito amigo, assinada por um Espírito amigo, abre aspas, dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si mesmo, o que é progressivamente melhor. as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a Montanha Santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-o o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou que se perdessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. E arrependido e operoso, corajoso, mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado, por boa dentre as más. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxitos os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a desavença e a discórdia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Nós temos aí a figura muito clara, né, da nossa estada na terra. Nós não estamos aqui para outra coisa, senão nos prepararmos para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E o que viria a ser isso? Se uma pessoa sem conteúdo, sem sabedoria, ela observa alguma coisa ou ela escuta alguma coisa, aquilo às vezes inclusive nem tem sentido para ela, não tem conteúdo, né? Aquilo ela vê, ela ouve, mas não tem ressonância dentro de si. Agora, à medida que nós entendemos que nós somos seres destinados à perfeição, nós assimilamos que nós temos que somar o maior número de condições de poder absorver as lições do Pai cada vez com mais profundidade. Então você veja que nós sabemos que nós devemos buscar ter uma vida o mais correta possível. E a doutrina nos deixa claro que à medida que você se esforça para realizar as coisas de conformidade com as leis de Deus, os espíritos estão aí exatamente para te auxiliar. Quer dizer, você está fazendo a sua parte e eles vão colaborar com tudo aquilo que puderem e que for lícito, né, te ajudarem na conquista desses valores. Então, quanto mais nós nos aplicarmos nesse sentido, não que a gente venha virar um santo, mas que se você errar, você tenha a humildade de entender que errou e partir para a correção. Né? Então, Deus não nos fez perfeito, Ele nos fez em condições de construir a nossa perfeição. Então, que nós sejamos lúcidos nesse ponto. Se a gente errou, dobre-se, né? Reconheça o erro e procura acertar. Quer dizer, então, quando você aplica todo o esforço no sentido de evoluir, de crescer, cada vez mais você vai receber e cada vez mais você vai aproveitar. Tem algumas passagens do Evangelho que elas são profundamente reflexivas. É interessante que ele começa explicando por que falar por parábolas. Né? Justamente porque aqueles, no caso os apóstolos, ele não precisaria, segundo ele, falar por parábolas, mas para os outros ele precisaria falar por parábolas. E ele falando aqui nestes modelos, né? Ouvir com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Ele pega aqui uma profecia de Isaías. Eu acho que não poderia ser mais atual para o momento que a gente passa. Porque quando ele falou isso, não existia televisão, internet, WhatsApp, Facebook, Twitter. Não tinha nada disso. Viralização. Né? Viralização. não tinha nada disso. Né? Hoje, né, que até outro dia eu estava falando com um amigo, pegaram lá um caso de um cidadão lá, que não importa quem é, que ele cometeu, pseudo-cometeu em 1972, e veio à tona como se ele fosse um bandido por ter cometido aquilo em 1972. Vamos falar que ele até cometeu. E de 72 a 2017, ele continua o mesmo? Será que ele é feliz por ter feito isso? Será que ele não se arrependeu? Né? Será que aquilo não foi algo... Então, não existe pessoa perfeita. Como a gente pode cobrar algo que o cara fez em 1972? Sabe, eu acho uma coisa assim tão complicada, né? O mundo ele tá tão acusador, as pessoas estão... Elas ficam buscando seres ilibados de comportamento perfeito. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Né? E aí expõe e cria assim... Eu fico muito preocupado com essas mídias que têm imagens e vídeos, né? Porque a pessoa às vezes compartilha imagens e vídeos idiotas, sem nem pensar porque ela fez aquilo, frases de raiva, de ódio, incentivando violência, incentivando a separação, o desagregar das pessoas. Então, será que as pessoas realmente estão vendo com os olhos de ver, estão ouvindo com os ouvidos de ouvir, ou será que estão esperando com a boca escancarada a morte chegar, como diria Raul Seixas? Infelizmente, o que eu percebo é que a maior parte das pessoas realmente está deixando o tempo passar, não presta atenção no que é falado, não presta atenção aonde foca o olhar. E o olhar e o ouvido, ele é seletivo. Por exemplo, você quer comprar uma camisa amarela. Saia amanhã na Governador procurando uma camisa amarela. Você vai ver nas vitrines dezenas de camisas amarelas e você passava ali todo dia e você não prestava atenção, porque a sua mente é seletiva para aquilo. Espere alguém que vá lhe buscar com um carro branco. Só passa carro branco. Você só vê carro branco. Porque, né? A mente seletiva. Então, se a gente tem essa mente seletiva, vamos aceitar o convite aqui, Kardec que faz o comentário, né? Vamos aceitar o convite de Kardec, né? Vamos fazer o melhor que a gente pode com o nosso tempo. Vamos realmente entender que se as coisas acontecem na nossa vida, O maior responsável somos nós mesmos. Não parar de colocar culpa no pai, que não... Nossa, meu pai não me apoiou, minha mãe não me ajudou, o meu irmão não fez isso, a minha que é isso, gente? Você que não teve brio para encarar e fazer. Agora não fica chorando, não. Levanta e vai lá. Tá aqui eu e o Wilson aqui conversando, que nós estamos esgotados, mas nós dois estamos fazendo faculdade agora, depois de 50 anos de idade. Pois é. Né? Mas e aí? É duro? Cansa? Desgasta? Sim, tudo isso é verdade. Tem hora que a gente queria ter mais tempo para estudar, para não dá. Mas a gente está fazendo alguma coisa, a gente saiu daquela zona de conforto. O Luiz, o ano passado, acabou um curso de mídias digitais, né? Luiz? Como que era o nome do curso? Né? Puxa vida. Ele eu fiz estágio lá no Wilson. Fez estágio com isso. Fez estágio, exatamente. E detalhe, para ele melhorar as palestras, os PowerPoint dele. Melhorar a qualidade do que vai levar para o público. Do que vai levar para o público. Mas assim, ele precisava fazer isso? Não. Mas em vez de ficar em casa, ele falou, eu vou fazer. Então, assim, se movimenta, gente. Sabe, para de achar empecilho. Sai da frente da televisão. Vai olhar aquilo que é importante. Só para encerrar aqui, eu lembrei a frase do Mandela, que ele fala assim, que nenhuma criança nasce odiando a outra por causa da sua pele, da sua religião, do seu dinheiro, da sua condição social. Ela aprende a odiar. E se ela aprende a odiar, ela pode também aprender a amar. Então, que a gente possa aprender a amar, possa fazer do nosso tempo um tempo útil, possa fazer do nosso olhar um olhar que não vê a fofoca, que vê a luz, que vê a paz, que vê a concórdia, não a discórdia, e que o nosso ouvido seja também seletivo, porque hoje televisão, rádio e todas as outras mídias falam muita besteira. Que o nosso ouvido comece a desenvolver um espírito crítico para antenar com aquilo que é mais importante. Sabe, Alan, você comentou sobre essa seletividade e eu me lembrei. Lembrei até de uma experiência pessoal minha. Geralmente a pessoa trabalha numa determinada área e um dia alguém a promove. Né? Eu, por exemplo, eu decidi me promover numa certa altura da minha vida. Então o que acontece? Eu sempre trabalhei na área comercial, trabalhei durante muito tempo na área comercial. Então eu era vendedor. Tive a oportunidade de trabalhar em muitas empresas e às vezes eu via lá os gerentes ou os supervisores ali que estavam acima de mim, que eu respondia. E eu olhava para aquilo e falava, gente, eu faço melhor do que isso, pela experiência que eu já tenho, né? Eu acho que eu entendo tanto quanto ele, entendo mais do que ele. Então, chegou um ponto que quando eu saí de uma empresa, eu falei, não, a partir de agora, eu não vou mais procurar emprego como vendedor, eu vou procurar emprego como gerente. Eu quero ser gerente agora, não quero mais ser vendedor. E comecei a olhar os jornais e procurar os jornais pelas vagas que eu acreditava que eu podia exercer. Que não era mais, eu não olhava mais as vagas de vendedor. Eu olhava as vagas de gerente. E eu enxergava as vagas de gerente. Eu via muitas oportunidades para fazer aquilo que eu queria. E de fato é o que deu. Eu acabei respondendo a uma entrevista e acabei sendo contratado de lá para frente. Eu sempre exerci cargos de direção, de administração, de gerência. Então isso é só um exemplo que o Alan deu sobre seletividade, sobre foco e também sobre oportunidade. Uma vez eu ouvi essa frase e achei ela muito bonita. Alguém disse que sorte é estar preparado para quando as oportunidades surgem. Porque quando a pessoa se prepara para as oportunidades, ela consegue observar, ela consegue captar, perceber as oportunidades. Quando a pessoa não está preparada, ela não vê. Né? Ela pode olhar para aquele jornal, ela não vê nada que possa servir para ela, mas é porque ela não se encaixa, ela não percebe realmente. Aliás, você está falando o mecanismo entre os dois planos. Pois é. Esse é o mecanismo. Quando você se prepara, o plano espiritual. Aliás, eu costumo repetir muito isso em palestra. Existem pessoas que dizem assim, o espiritismo vai te trazer problema. E é verdade. É verdade por quê? Porque você se prepara, você se sensibiliza, você se refina. O plano espiritual, a gente cansa de falar, ele age é covardia, de forma, como você diz. É covardia. De forma escancarada, entendeu? E é um mecanismo muito fácil. Você se preparou para fazer o bem. os espíritos querem auxiliar uma pessoa. Canaliza você para aquilo. E aí você vê, porque você está preparado. É isso aí, você enxerga. E é isso que nessa passagem, né, é uma passagem que é até muito criticada, até polêmica. Porque, veja bem, se a gente não compreender por esse lado, como pode, né, um Deus que dá aquele que já tem e tira do que não tem? Que Deus é esse? Né? É um Deus injusto, e não é verdade, porque quando a gente lê isso daqui, na verdade não se trata de Deus. Não. Essa ideia que nós temos, né, nesse primeiro momento de interpretar desse jeito, é desse Deus personalista, antropomórfico, né? Um Deus que reflete a nossa própria personalidade, de acumular as coisas, tirar das coisas. Esse Deus não é um Deus que criou todas as leis estão lá, e ele não participa, ele não... É nós que, atuando dentro das leis, atraímos as coisas de acordo com o nosso preparo, ou não temos capacidade de ver as oportunidades, por isso que temos cada vez menos. Né? Quanto isso mais aí, você se depara... É uma coisa natural. Aí a coisa vai piorando. Você desaprende. Né? Você desaprende. Você desaprende. E assim, se você não cresce, não melhora, você piora. É isso, né? Aí. Você estagna. É. Estagnou, sabe, parou. Sabe que eu estava vendo um filme com a minha esposa, um filme desses de romance, assim, e eu não tenho muita paciência, para ser sincero, em ficar vendo aqueles filmes, mas como ela gosta, eu fui fazer companhia para ela. E eu aprendi uma coisa, rapaz. Eu falei para ela que eu até vou começar a ver mais filme e romance com ela, porque tem algumas sabedorias. Tinha lá um rapaz que tinha tido umas 3-4 namoradas, mas só aquelas perturbadas, né? E duas amigas dele falando a respeito dele. Fala assim, puxa vida, por que ele só tem namorada perturbada, né? Aí a outra fala assim para ela, olha, minha amiga, ninguém tem o amor que não acha merecer ter. Ninguém tem o amor que não acha merecer ter. Quando eu escutei aquilo, eu levantei e falei para minha mulher, eu falei, pare, deixa o filme rolar, eu preciso escrever isso. Eu fui pegar um papel, fui escrever e eu comecei a pensar... Ninguém vai ter a vida que não acha merecer ter. Ninguém vai ter o companheiro na vida que não acha merecer ter. Ninguém vai ter o amigo que não acha merecer ter. Ninguém vai ter o conhecimento que não acha merecer ter. Nós temos que nos achar... Então não é Deus que decide pra não, gente, né? É você que se abre escolha, ou não. É uma escolha. Você tem que se ver merecedor do melhor. Você atrai pra você, né? E você atrai. Quando a gente... Por exemplo, olha aqui, ó, nós três, né? O Rodrigo também, mas o Rodrigo está aqui profissionalmente, né? Nós três que estamos aqui voluntariamente falando do Espiritismo com o nosso coração aberto, é uma energia que flui, é um assunto que aí a espiritualidade vai soprando as ideias, vai lembrando. Sintonia, e, né? E a hora que a gente pisca o olho, acabou o programa, né? De tão bom que está o negócio. Então, deseje ser melhor, deseje ter mais. Ter não em dinheiro, mas ter em conhecimento, em sabedoria. Deseje fazer mais. Deseje ser mais útil às pessoas. Sabe? Busque ser um ser integral. Se encontre no mundo. Faça o melhor. Agora que nós estamos no mês de dezembro, deixa Jesus entrar no seu coração também. Se ache merecedor de Jesus, dos conhecimentos do Evangelho. Sabe? Para de se menosprezar, se valorize. Somos seres humanos, todos com a mesma capacidade e os mesmos potenciais. A gente só não faz o que o outro faz porque não arregaça as mangas e se entrega para o negócio. Não foi o que Jesus disse? Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Muito mais. É, me chama a atenção no texto aqui também, amigos, a questão do Senhor que dá a semente, né? Olha que interessante, a gente quando vem para cá, a gente traz a mão cheia de semente, né? Traz tudo ali com a mão. Às vezes vai se perdendo, vai escorregando da mão, se você não trabalha realmente, não planta, elas se perdem. E é curioso, porque eu gosto sempre de fazer uma analogia, como aquele que tem uma dívida, né, de R$1.000 e não consegue pagar. Aí ele vai lá no gerente do banco e fala, olha... Eu estou com essa dívida aqui de R$1.000, estou com dificuldade para pagar. Vamos fazer o seguinte, você me empresta 10 mil e com os 10 mil eu vou investir, eu vou trabalhar, eu vou, né, contratar e aí com o dinheiro que eu produzir eu vou pagar os R$1.000 para você. E de fato, este credor misericordioso que é, te dá os 10 mil. Tome lá então, meu filho, vai lá e produza esse dinheiro todo e vem aqui depois você me acerta, né? Somos nós, né? A gente tem uma certa, um grau de comprometimento quando a gente vem para cá, para a Terra, quando a gente retorna para essa escola. Né? E aí a gente vai lá e fala, olha, eu estou com esse grau de comprometimento aqui. Não, mas não tem problema, você vai descer, você vai ter todas as oportunidades, um corpinho bonzinho, né? Olhinho, perninha, mãozinha para trabalhar, uma cabeça boa, uma mente clara para poder entender as coisas. Agora é contigo, desce lá e vamos arar, né? Orar e arar. Só que a gente vem para cá muitas vezes, nos esquecemos, o Alan sempre fala isso, né, Alan? Nos distraímos com as coisas, é tanta cor, tanta coisa bonita, né? Tanto barulho do lado de fora que a gente não escuta a voz que vem de dentro, a nossa natureza. Você citou os niilistas, né? Eu vou lembrar dos estoicos, que é aqueles, parecidos, né? Que é aqueles que dizem que, é uma corrente filosófica que diz que nós somos felizes quando atendemos ao chamado da nossa natureza, que temos em nós uma natureza que nos dirige, que nos inclina ao que devemos fazer, ao lugar que nós devemos ocupar dentro da engrenagem do cosmos, e que nós somos infelizes quando nós nos desviamos dessa inclinação. E nós nos desviamos, e segundo os estoicos, aí vai na conta deles, né? Segundo os estoicos, esse movimento é um movimento natural, esse movimento que a gente faz para que ocupemos o lugar que nos é próprio nessa estrutura toda. E quando nós, pelo uso do livre-arbítrio e pelas influências exteriores, a gente toma decisões que saem fora desse caminho. Aí a coisa começa a se perturbar. E a gente começa a olhar a vida de outras pessoas, a entender, como você colocou na sua fala anterior, Alan, né? Que se você tivesse o dinheiro que o outro tem, você faria outra coisa ou viveria de tal modo. E aí o tempo passa rápido, não é? É raciocinar, né? O que, que eu tenho? Né? Pois é, exatamente. Deixa eu ver o que, que dá para fazer com o que eu tenho. Exatamente, acaba não fazendo. Bem, meus amigos, este programa, o programa Visão Espírita, é patrocinado por um grupo de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. Nós só estamos aqui trabalhando por conta deste apoio, desse auxílio. Este programa, que é transmitido todas as sextas-feiras aqui, às 20 horas, ao vivo, pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba, e também todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode ouvir este programa, o programa Visão Espírita, ao vivo, pela União Rádio Web. União Rádio Web é uma rádio transmitida pela internet, que tem 24 horas de programação espírita. Existem várias maneiras de você acessar, de ouvir a União Rádio Web. A primeira é pelo celular, eu acho que é a mais comum hoje em dia, todo mundo tem um smartphone, um celular. 87% da população brasileira, segundo o censo, tem hoje acesso à internet. É gente, hein? É muita gente. 87%, meu amigo. É muita gente. Tenho certeza que o nosso ouvinte tem. Eu fiquei impressionado essa semana, viu? Então, pelo celular, você vai lá na loja do aplicativo, se o seu celular for Android, digita lá União Rádio Web, instala o aplicativo, para instalar é gratuito, você precisa ter uma conexão naturalmente para poder ouvir. E aí você sintoniza aqui, clica lá na sua telinha, às 8 horas na sexta-feira, você vai ouvir o programa Visão Espírita, e às 9:30 da manhã no domingo você também vai ouvir. Se o seu celular for iPhone, também temos um aplicativo para iPhone, você vai lá na Apple Store, baixa o seu aplicativo e instale. Pelo site você pode ouvir também diretamente, abre o notebook aí, seu iPad, digita uniãoradioweb.com.br, tem lá um player, você clica em ouvir, aparece lá o nome, Programa Visão Espírita. Lá na União Rádio Web, no site, você também encontra toda a programação, né? Hora a hora, tudo que vai, a próxima programação, você já vê o que vai ser veiculado, tem mensagens, tem músicas, entrevistas, muita coisa interessante. E você pode ouvir diretamente pelo Facebook também. Acesse facebook.com/uniãoradioweb e tem ali um player também. O primeiro post na nossa página é fixo. Então você clica no play ali, vai começar a executar diretamente do Facebook. Não precisa nem sair do Facebook para poder ouvir. E nós sempre contamos com a colaboração de vocês para ajudar a manter o projeto da União Rádio Web e também o programa Visão Espírita. Você pode anunciar o seu negócio, se você tiver um pequeno negócio, ou mesmo se for uma grande empresa, nós temos aí banners no site, no próprio aplicativo, você pode colocar o seu banner ali também. Todo mundo que ouvir o programa vai estar vendo ali a propaganda da sua empresa. Ou, se preferir, você pode também depositar qualquer valor na conta poupança. Agora anote aí que eu vou falar o número. 71-850-4-500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Deposite qualquer valor, 10, 20, 50, 100 reais, 1.000 reais, aquilo que você puder, na conta poupança 71-850-4-500, agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para a União Rádio Web. Eu quero aproveitar nesse momento que a gente está solicitando a colaboração e agradecendo aqueles que colaboram também para informar que este programa, o programa Visão Espírita, transmitido aqui pela Rádio Difusora, ele termina agora no mês de dezembro. Nós teremos hoje e mais dois programas, né? Mais duas sextas-feiras e depois acaba. Nós não teremos mais as transmissões ao vivo às sextas-feiras às 20 horas. Pela rádio. Pela rádio, exatamente. Pelo aplicativo. Rádio, é exatamente. Então é por isso que nós solicitamos a colaboração para que nós possamos continuar as gravações, para manter no ar, pagar a internet, adquirir equipamento que a gente precisa, comprar uma boa mesa de som, bons equipamentos, para poder levar para você, ouvinte, um resultado, né? Um programa de qualidade, um programa com som agradável para você ouvir. Não é, Luiz? Aproveitando... Sim, sim. Nós encerramos, né, o contrato com a rádio. Inclusive, agora nós temos a condição, através da União Rádio Web, de efetuar o programa como se faz aqui ao vivo, justamente em função de tudo aquilo que a gente já montou para essa execução. Agora, precisamos aperfeiçoar isso através de uma mesa de som melhor e contamos com a colaboração de vários amigos já. Temos aí já um capital reservado que estamos acumulando, porque esses programas últimos que nós estamos fazendo, em função dos jogos que deixamos de fazer o programa, nós não estamos pagando esses últimos programas. Então, a colaboração desses amigos que fazem isso mensalmente é que tem possibilitado essa nossa esforço no sentido de continuar divulgando a doutrina. E é natural, as coisas, como a gente mesmo falou, com 87% de pessoas com acesso à internet, e nós com esse momento econômico que o dinheiro está mais curto, a gente buscou adaptar um veículo também muito divulgado, que é a internet hoje, com o nosso conhecimento do programa Visão Espírita, de rádio, de espiritismo. Então a gente criou a União Rádio Web. Eu vou publicar daqui a pouco no nosso aplicativo, no nosso endereço do Facebook do programa Visão Espírita, o endereço do União Rádio Web no Facebook também. Aí você pode entrar, ver ali o nome certinho. O aplicativo é gratuito, tanto para iOS quanto para Android. Você entra lá na sua loja de aplicativo e baixa gratuitamente, rapidinho, ocupa pouquíssimo espaço no seu celular. E você pode ouvir aonde você estiver o nosso programa e toda uma programação de 24 horas por dia. E pode pedir música ainda, né? Pelo aplicativo Android, você pode pedir a música, pode gravar aí um áudio seu falando, tô aqui, eu tô ouvindo aqui, curtindo a programação da União Rádio Web, que a gente vai também colocar esse áudio na programação, né? Então, temos muitas outras ferramentas aí na web para poder trabalhar. Essa programação é 24 horas. Agora, o nosso programa de sexta-feira, ele vai continuar a sair às 20 horas. Né? Então, você já nos ouve pela União Rádio Web, não vai sofrer solução de continuidade. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vai continuar ouvindo e vai ser ao vivo ainda. E às vezes tem aquelas senhoras que nos acompanham pelo rádio, né? Chega para o netinho e diz assim, escuta, filho, dá um jeito aí que eu preciso usar o seu computador nas sextas-feiras. Conversa com o netinho, manda procurar lá no Google União Rádio Web, que acha fácil. Ou mesmo no celular, Luiz, com fone de ouvido fica uma delícia, né? Você ouve ali, né? Tem uma qualidade de som muito boa. Tenho certeza que você vai continuar, você que já nos acompanha, vai continuar nos acompanhando. Mesmo porque hoje, ainda, né, que com o programa transmitido aqui pela rádio, pelos relatórios que a gente recebe, a maior parte do acesso se faz via aplicativo. Então, mesmo quando o programa é transmitido pela rádio, as pessoas ouvem, né? Nos até ouvem por causa da qualidade do som, né? Porque sem o AM dúvida. A gente sabe as dificuldades que tem. Exato. Bem, o nosso amigo Rodrigo agora vai soltar aqui um pequeno intervalo comercial. Depois a gente vai de música, a gente vai ouvir Monte Castelo, da Legião Urbana, e retornamos para o terceiro bloco do nosso programa. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Os ouvintes, estamos de volta então para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite, depois dessa linda canção do saudoso Renato Russo, né, da banda Legião Urbana. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o nosso amigo Francisco Mourão, que aqui mandou uma mensagem para a gente, que está nos ouvindo. Um grande abraço, meu amigo. E saudade de você aqui no programa também. Quando puder, esteja aqui conosco. Nós, no terceiro bloco, então, nós estudamos, temos trazido... Um recado para o Francisco, hein? Sim, sim. Eu hoje não estava escalado, Francisco. Ah, é, exato. Só tinham Francisco. Dois, eu vim como terceiro. Quando der na telha, vem para cá com a gente, que sempre tem uma vaga cativa aqui para vocês. Ó, tem mais dois programas, aproveita, vamos lotar a rádio aqui. Pois é, vamos fazer um programa animado aqui nesses últimos dois programas, os próximos dois programas. Próximos dois aqui da rádio, porque a gente continua o ano que vem. Bem, no terceiro bloco nós temos trazido temas relacionados aos, entre aspas, milagres de Jesus, né? Então a gente está dando uma leitura aqui com base no conhecimento, nos postulados espíritas. E hoje a gente vai falar da ocasião da transfiguração, que está descrita, registrada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, de 1 a 13, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, de 2 a 13, e também no Evangelho de Lucas. Os três evangelistas registraram Lucas, no capítulo 9, 27 a 36, eu escolhi aqui o de Lucas para a gente ler antes de comentar. E eu acrescentei, na verdade, um versículo da temática anterior. Eu peguei um versículo a mais aqui, mas vocês vão entender por quê, porque é interessante, a gente vai perguntar alguma coisa em cima disso também. Então vamos ao trecho. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Lucas, capítulo 9, versículos de 27 a 36. É uma passagem, certamente, das mais belas que nós encontramos nos evangelhos. E aqui eu acrescentei o primeiro versículo que eu disse, que é quando Jesus diz que dos que estavam ali, alguns não morreriam até que vissem o reino de Deus. Então, essa afirmação de Jesus tem sido utilizada desde os primórdios do cristianismo como sendo um argumento para o retorno de Jesus. Então, aquela geração ainda que viveu com ele, que o conheceu, poderia ter interpretado que ele retornaria, então, para implantar o reino de Deus na terra antes que aqueles homens morressem, antes que aqueles seguidores, Pedro, João. Então, depois que Jesus morreu, eles passaram a esperar e dizer: olha, ele vai voltar para, em sua glória, para implantar o seu reino aqui na terra. E essa história foi passando de geração em geração, e a cada geração se espera Jesus por conta dessa interpretação. O que nós podemos entender que Jesus, então, pergunto aos dois, aqui ao Alan e ao Luiz, o que Jesus quis dizer com isso, quando ele disse que daqueles que estavam ali não provariam a morte até que vissem o reino de Deus? Então, na realidade, se eles interpretassem, inclusive, o Espírito Santo, o Consolador, como a volta de Jesus, faria até sentido essa versão de que aqueles que não provariam a morte estariam ali ainda e o reino de Deus viria. Agora, na realidade, quando Jesus fala a respeito de não provar a morte, ele está falando de uma forma geral, porque o Espírito é imortal. Então, com relação ao reino de Deus, o Espírito se assenhoria desse reino a partir do momento que toma conhecimento dele, que percebe que, através da sua sensibilidade, ele sabe que existe algo fora da matéria. Então, esse contato com Elias, com Moisés e Jesus transfigurado foi uma prova de que a vida continua, que o Espírito é imortal. Então, nesse sentido, é que eu penso que Jesus mostrou de uma forma mais efetiva que o seu reino não é desse mundo. Então, outras interpretações podem ser dadas, mas é no sentido espiritual que eu observo essa passagem. Exatamente. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele fala não sobre este reino que a gente, que muito, até o judeu esperava que fosse implantado lá naquele momento, um reino terrestre, material. Ele fala sobre o reino espiritual. Então, quando ele fala sobre não morrer enquanto não conhecesse, enquanto não visse, não vivenciasse aquele reino, ele falava porque naquele momento aqueles homens ainda não conheciam o reino. Mesmo porque, até mesmo, foi só após a morte que houve uma transformação mesmo nesses homens, depois daquele sofrimento, né, do desespero, da perda do mestre. Foi a partir dali, relatado em Atos dos Apóstolos, né, que eles perceberam, né, a presença espiritual de Jesus, e a partir de então eles começaram a trabalhar e se entregaram realmente. Então, não, talvez nós pudéssemos entender que esse conhecer, né, o reino de Deus naqueles homens aconteceria naquele momento. Então, de fato, eles só morreriam depois que tivessem visto este reino de Deus florescer, e viram. Todos eles viram, de fato, esse reino espiritual, reafirmando o que você falou, Luiz, não esse reino material. Não, o erro é isso, as pessoas ficaram esperando esse retorno e este reino material, como de fato acontece até hoje. Né? E outra coisa nessa passagem, né, você vê que Moisés e Elias, por que não João Batista? Porque João Batista era o Elias, né? Então apresentou uma personalidade só. Ou seria Moisés e João Batista, ou Moisés e Elias. E é interessante, depois nós vamos encontrar no livro Boa Nova a conversa de Jesus explicando que ele veio ao mundo para implantar o reino de Deus na terra, no coração dos homens. Né? Então, e ele cita aqui que alguns há, não são todos, né? Exato. Alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, ele sabia que entre aqueles, alguns ali sentiriam esse reino de Deus no coração ainda naquela encarnação. Né? E outros talvez não. Outros talvez não, mas alguns sim. Posteriormente o Paulo. Posteriormente o Paulo, exatamente. Nós temos aqui depois que ele chama três dos seus apóstolos. A gente fala que são os discípulos mais próximos, porque existem muitas passagens em que ele chama especialmente esses três, né? Pedro, João e os irmãos, João e Tiago. Ele morava na casa de Pedro e os dois eram amigos de Pedro em pesca, né? Então eles estão muito próximos. Eram todos muito próximos. Era uma afinidade, né? Então, na presença desses três amigos novamente, que ele o chama e vai ao monte a orar. A A pergunta, aliás, é isso. Existe alguma razão específica? A gente poderia, mediunicamente, por exemplo, a gente poderia interpretar alguma particularidade nesses três homens e o chamado de Jesus para acompanhá-los quase sempre? Esses três estavam sempre, por exemplo, lá no Getsemane também. A gente tem muitos relatos. Você vê que Jesus relata, aí o relato mostra que eles ficaram sonolentos, né? Então, quando você tem uma materialização dessa, é típico disso. Quer dizer, eram médiuns ostensivos, né? De efeitos físicos. De efeitos físicos. E existe, inclusive, relatos de médiuns de efeitos físicos que assistiam à materialização em estado de vigília. Eles mesmos. Eles mesmos. Eles doavam eles material. Eles doavam ectoplasma, né? E em estado de vigília assistiam o que se passava. Entende? Então, é puramente médiuns de efeitos físicos que coincidia exatamente que quando haviam esses, entre parênteses, né, milagres, eles eram utilizados porque eram os caras que tinham... Doadores. Os doadores naturais de ectoplasma. Alan, fale um pouco mais sobre essa mediunidade de efeitos físicos. De que forma ela pode ser utilizada, ela pode influenciar no nosso dia a dia? Porque esse programa tem como objetivo também abordar a influência dos espíritos na nossa vida cotidiana. De que maneira isso pode acontecer? A gente, por exemplo, muitas pessoas vêm até nós dizendo: olha, eu escuto barulho, porta batendo. Isso tem alguma relação com ela mesma? Como que o espírito faz para poder atuar sobre a matéria? Não é qualquer espírito que atua sobre a matéria. Primeiro é isso, né? Há uma habilidade a ser apreendida. Para ele se manifestar na matéria diretamente, a não ser quando está encarnado, evidentemente, dele desencarnado, ele fora do corpo físico, ele precisa de algum, que a gente chama médium, doador de ectoplasma, que é uma energia... que é quase é um plasma, é algo que se molda e que se faz coisas no mundo material. Esse ectoplasma ele pode vir de médiuns, de animais e de plantas, não só de médiuns. Quem doa mais energia são os médiuns. Então é natural que quando acontecem fenômenos, que eles são chamados de poltergeist, aí, que é aqueles locais que pegam fogo, pedras que caem sem ninguém arremessar no telhado, outros efeitos que a gente pode encontrar, que às vezes vira até matéria de televisão, de tamanho é a surpresa daquilo, aquilo teve ali presente, tem ali presente, um médium que doa a energia para aquilo acontecer. Normalmente os espíritos que se dão a esse trabalho são mais brincalhões do que qualquer outra coisa. Eles não estão ali com o intuito de trazer uma informação. É mais para assustar, para atemorizar. Então, chamar atenção. Esse médium que está deixando isso acontecer, ele é o canal de ligação com esses espíritos que utilizam dessa energia para fazer essas coisas. Às vezes está querendo chamar atenção apenas para uma mudança de comportamento, de atitude, para despertar que existe algo a mais, que existe uma vida espiritual além daquela do corpo físico. Outras vezes está zombando dos moradores mesmo, incutindo o medo. E esses médiums, né, que possuem então essa capacidade de doar esses materiais com os quais os espíritos vão se utilizar para produzir esses efeitos, eles então poderiam doar, são essas mesmas substâncias, esse ectoplasma que é utilizado pelos espíritos também nos tratamentos, nas curas que ocorrem, nas curas espirituais? Aliás, um dos lugares onde ocorre bastante curas é nos trabalhos de materialização. Entendi. Então essa energia é aproveitada também para trabalho de cura. Então, aí é bem comum esse trabalho de cura ocorrer durante as materializações. Mas aí um trabalho de cura, por exemplo, já vai ser diferente da descrição do Alan, já seria realizada por um espírito moralmente mais evoluído, né? Um brincalhão, um espírito zombeteiro desse não estaria incluído. Não, e outra coisa, você não pode generalizar. Sim. Né? Os espíritos, eles se utilizam, é como se você pegasse um engenheiro. O engenheiro, ele não pega e assenta o tijolo, ele pede para o pedreiro fazer. Né? Então, no mundo espiritual também tem esses espíritos que são próprios para esse tipo de trabalho mais grosseiro. Né? Agora, a questão do ectoplasma, ela inclusive existe vários relatos que o médium, por exemplo, é o que os espíritos menos gostam de utilizar, porque o médium também é um espírito. Então ele, muitas vezes, ele interfere na materialização. Tá? Então houve vários casos de materializações que o espírito materializado tinha a cara do médium. Era exatamente por causa do pensamento do médium dele influenciando lá. Entendi. Então os espíritos relatam sempre que eles preferem trabalhar com fluidos da natureza, com fluidos espirituais, do que do ser humano, porque ele interfere através do pensamento dele. Aproveitando, fica a dica, né? Aqueles que... Só mais uma coisa. E com relação à cura, normalmente os centros realizam todo um aparato, toda uma coisa toda especial voltada para a cura. E a cura, quando existe o merecimento, ela se opera, inclusive, num ambiente natural. Eu sou testemunha de um caso que se operou num seio, que tinha um tumor, né, que já tinha constatado e estava com cirurgia marcada. E aí essa aluna comentou comigo que sentiu que estavam mexendo durante um curso da Gênese. Nós fazendo o curso da Gênesis, a menina relatou isso, e eu falei para ela, você faz assim, amanhã você vai no seu médico, relata o que aconteceu, em que condições, e pede para ele que faça uma outra radiografia. E ela fez e constatou que tinha eliminado o tumor. Que coisa. Uma aula de Gênesis. Então, aproveitando, deixar a dica, né, aqueles que... acabam vivenciando situações assim, de escutar barulho, de sempre acontecer, de cair coisas na proximidade dele, talvez seja uma pessoa que tem aí... É um assunto a ser explorado. Exatamente. Então essa pessoa poderia, por exemplo, fazer um curso para aprender a aplicar passe. Ele poderia doar isso daí num ambiente propício, de forma que essas substâncias possam ser utilizadas para o bem, em benefício do outro. Então é uma grande oportunidade, na verdade. Bom, dá tempo da gente seguir com mais aqui uma pergunta. Vamos lá. Nós podemos considerar essa passagem como prova definitiva da existência da vida espiritual e da comunicabilidade com os espíritos? Visto que eu já vi interpretações de correntes evangélicas dizendo que, por exemplo, Elias se manifestou ali porque Elias não morreu. Porque Elias foi... levado aos céus em vida. Foi arrebatado em vida. Mas eu acho que para Moisés não se aplicaria. Porque nós temos o relato que Moisés realmente morreu antes de chegar a Canaã ainda. Ele morreu de fato. Então, sim, se aplicaria. E outra coisa, lembrando lá quando Samuel se manifesta, né, ao rei que foi lá procurar a pitonisa de Endor. E Samuel se manifesta. E a Bíblia é clara. O Saul, ele viu como Samuel saindo da terra. Né? Isso aí é uma influência mental. Por quê? Porque Samuel estava enterrado. Se ele apareceu, saiu da terra. Pois é. E acho interessante que, apesar de todas as tentativas de tradução, de cortes, de anexação e de tudo que fizeram com o Evangelho... Né? Essa passou. Essa passou batido e porque era muito grande, era uma história muito impressionante. Eu imagino que uma história como essa vem sendo contada de geração em geração. E podia cortar, né, da Bíblia. Não era fácil, né? E um outro fato, né, Alan, que essa transfiguração foi repetida dezenas de vezes por outros médiuns. E ela ficou aqui gravada E é muito interessante porque ele cita que justamente eram dois já mortos, né, fisicamente, o Moisés e Elias, e ali estavam se manifestando e conversando com Jesus. Então, peraí, até então não se acreditava na vida após a morte, né? E começa a ver o espírito ali após a morte, conversando. E com tamanha, né, naturalidade, que o outro queria até fazer uma barraca para eles. Queria fazer uma barraca para cada um deles. Eu vou voltar a um assunto inicial. Não foi falado que quem tem ouvidos de ouvir... Nós temos o conhecimento que o Espiritismo nos deu. Então, para nós, é um fato natural. Agora, existem pessoas que não querem admitir, têm preconceito, né, e arranjam... uma vírgula aí. Exatamente, pra... que é para mostrar que aquilo não é. Mas tá vendo? Aquela vírgula ali mostra que não então, é isso. E inclusive, se eles verem, eles vão dizer que é o diabo que está aparecendo. Por quê? Por causa da crença. Bem, meus amigos, a gente está avançando. Eu selecionei uma poesia hoje, uma pequena poesia hoje, em homenagem ao nosso amigo Alain Diniz, que veio... veio participar com a gente hoje, porque eu sei que ele gosta muito da Alta de Souza. Maravilhoso. Então eu selecionei um poema da Alta de Souza, extraído da obra com o mesmo nome, Alta de Souza, pela psicografia do Chico Xavier, chamado Caridade da Luz. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Santa, a moeda amiga ao tornar-se carinho. Em todo lar sem pão que a penúria flagela. Enaltecida sempre a roupa mais singela que protege a nudez ao vento e ao desalinho. Glorificado seja o pouso que tutela o enfermo relegado às pedras do caminho. Preciosa a afeição para quem vai sozinho, trancando-se na dor em que se desmantela. Nobreza em toda ação que represente amparo, do auxílio de um vintém ao apoio mais raro, que a simpatia expresse e a bondade presida, brilhe em tudo, porém, com mais força e grandeza, a palavra do bem que apure a natureza, iluminando o amor e libertando a vida. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã, para quem acorda junto com o galo, e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas, lembrando sempre que essas retransmissões são feitas pela União Rádio Web, então você baixa o aplicativo para poder ouvir. Segunda, quartas e sextas ao meio-dia, terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e domingos, às 4 e às 20. Transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, já vão mais de 18 anos levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, hoje aqui conosco, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, que está ouvindo a gente, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco também, nosso amigo Sérgio Aguiar, e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui desejando a todos um excelente final de semana, uma excelente semana repleta de oportunidades, de aprendizado, de muita coragem e o coração repleto de gratidão. Passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Alain Diniz Souza, e peço para o Luiz fazer a nossa prece de encerramento. Eu gostaria de reforçar a última frase da Alta de Souza, que a gente possa, com as inspirações, iluminar o amor e libertar a vida. Olha que beleza, né? Que o amor liberte a vida para a vida plena. Uma boa noite, um ótimo fim de semana a todos. Uma boa noite a todos e até a próxima sexta-feira que eu vou estar aqui de novo, né? Mestre amado Jesus, nós somos gratos por todas as bênçãos que tu nos tens concedido e principalmente pela oportunidade que tu nos concedes de podermos divulgar essa doutrina através das ondas do rádio. Ampara-nos a todos e principalmente aqueles que nos ouvem e que tenham, nesse instante, talvez um motivo, alguma mágoa, algum desconsolo, que eles possam ser amparados por ti e pelos teus mensageiros. Ampara-nos a todos e que nós possamos retornar em paz para os nossos lares. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.